muito pouco eu tenho a dizer, muito pouco a me dizer, alguma coisa tenho. Eu confesso o meu cansaço das pessoas, eu confesso tudo. Prefiro dizer a verdade do que mentir pra mim mesmo. Confesso a minha vontade de estar chapado, porque eu sempre sinto a depressão do meu lado. Eu não queria falar, porque eu sofro palavras. Eu não queria lembrar, porque eu sofro lembranças. Eu não sinto vontade de lutar, porque eu sofro derrotas. Eu acho que realmente eu estou cansado. Por isso não esperem por mim, não esperem que eu seja um bom exemplo. Não esperem por mim, não esperem que eu sempre faça a coisa certa. Não esperem por mim, não esperem por mim, não esperem por mim. Chego sem ter saído, parto sem ter ficado. Não esperem por mim. Eu confesso tudo, falo sem dizer nada, escuto sem ouvir. Não esperem por mim, não esperem por mim, não esperem por mim. Confesso as minhas fraquezas, confesso as minhas derrotas, é mesmo uma merda. Eu sempre tropeço no laço dos meus próprios erros, e por não ter o que dizer, às vezes eu me calo. E por não ter o que fazer, às vezes eu me deito. E por não ter o que pensar, procuro o sono. E por não ter o que sonhar, desejo a minha própria morte. E quando penso em descansar, estou despertando. E quando penso em não dizer mais nada, estou dizendo alguma coisa. E quando penso que estou morrendo, estou nascendo e mais uma vez iniciando a minha triste caminhada. Por isso não esperem por mim, não esperem que eu seja um bom exemplo. Não esperem por mim, não esperem que eu sempre faça a coisa certa. Não esperem por mim, não esperem por mim, não esperem por mim. Chego sem ter saído, parto sem ter ficado. Não esperem por mim. Eu confesso tudo, falo sem dizer nada, escuto sem ouvir. Não esperem por mim, não esperem por mim, não esperem por mim. Sigo apenas vivendo e não me queixo. O fato de que estou vivo é que me convém. Acompanhado ou sem ninguém, eu saio andando. E se eu me machucar, irei até me arrastando. Não esperem por mim, porque eu estou revoltado. A quem não me perdoa, apenas ignoro. A minha vida é assim, vivo sem muitos cuidados, sempre desconfiado. E a quem importava, eu dei o meu recado. Eu não queria falar, porque eu sofro palavras. Eu não queria lembrar, porque eu sofro lembranças. Eu não queria lutar, porque eu sofro derrotas. Mas eu insisto em continuar a minha triste caminhada. Eu sei que não sou perfeito, por isso não esperem por mim. Não esperem que eu seja um bom exemplo. Não esperem por mim, não esperem que eu sempre faça a coisa certa. Não esperem por mim, não esperem por mim, não esperem por mim. Chego sem ter saído, parto sem ter ficado. Não esperem por mim. Eu confesso tudo, falo sem dizer nada, escuto sem ouvir. Não esperem por mim, não esperem por mim, não esperem por mim. Não esperem por mim, não esperem por mim, não esperem por mim. Chego sem ter saído, parto sem ter ficado. Não esperem por mim. Eu confesso tudo, falo sem dizer nada, escuto sem ouvir. Não esperem por mim, não esperem por mim, não esperem por mim.